Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Oh, oh, oh. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Aquela nossa canção, eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Ouça a melhor música em português. Olá, então muito bom dia. Ora, estou aqui mais uma vez na vossa presença com a nossa música portuguesa aqui na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, então espero que vocês passem um ótimo dia na nossa companhia, que eu estou cá, é um grande prazer para os alegrar com muita, muita música portuguesa. Ora, hoje somos a terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Estamos, a bem dizer, ao meio de janeiro já. Passa muito depressa. Então, vamos continuar com a música e até já. E então, vocês estão na presença de Lourenço. Todas as terças-feiras, das 9 ao meio-dia. está melhor. Venha ver minha gente dançar o meu carimbó. Cada vez está mais quente, cada vez está melhor. Venha ver minha gente dançar o meu carimbó. A gente está na sua, aí o povo está na rua, dançando o meu carimbó. Cada vez está melhor. Venha ver minha gente dançar o meu carimbó. Sé que às vezes tomo ver los tristes anos sin querer, pequenas cosas que olvidaré al ver tu amor amanecer. Y tantas veces yo también, igual que un niño sin saber, llego a tu puerta sin querer, cuando moría por volver. A veces tú, a veces yo, tengo los síntomas de la razón. Sé más por qué, sé más de dolor, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Y es que a veces tú también, tú me lloraste alguna vez, y comes besos y obtendré todavía no triste a ti, mujer. Todavía sin hastia comprender que nuestro amor no existió ayer. Y yo mis brazos te instalé que nadie más puede querer. A veces tú, a veces yo, ninguno siento ni razón. Sé más por qué, sé más de dolor, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no. Lo lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, que quieras cosas del amor. No, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Mi vida ya acabó. De tanto sufrir, es muy ante ninguém, no sé por qué. Tanta angustia empieza, amago y sigo mal feito. Mi vida es una tristeza con más que tu peito. Espero bata a porta, porque no me quiero dejar. No digo ninguna, y ya dejo de estar. Estando así tan solo, no consigo aguantar. Cada vez estou a pinhar uma solução para te queixar. Desespero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, e já deixo de estar. Estando assim tão só, consigo aguentar. Cada vez estou a pinhar uma solução para te queixar. Minha vida já acabou de tão sofrer. Este mundo não tem ninguém, não sei o que fazer. Quanta angústia vieja, o momento não é o peito. Minha vida é só tristeza, com mais de ver. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, que já deixo de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez deixo a pia, mas o som vou te queixar. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, que já deixo de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez deixo a pia, mas o som vou te queixar. Bata a porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, está feito de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Que devia de chovinhar, mas todos somos de a suena pisa manda, pregunta a Fli que te se punha, pregunta a Tom que se no papel, a quem prosa passa mal também, sozinha da mesa a minha quinta, oi, oi, oi, usa pra ti, chuva catena da cadeia, a chacate pra camanga subir, Mari Morgan. Nunca se manda, mamá vai também depois da paz. Mário Morgado, nunca se manda, mamá vai também depois da paz. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe, mamá vai também depois da paz. Oi, mamãe, oi, sozinho cabral arimaço a dizenda. Ai, ai, ai, não bande praia, mamãe Maria também depois da paga. Mari sozinho em som da cartilha, em som da cartilha vou inteira abrir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mamãe Maria também depois da paga. Maria Morgado que é só maluca, mamãe, mamãe também depois da paga. Maria Morgado que é só maluca, mamãe, mamãe também depois da paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe, mamãe, mamãe também depois da paga. Falar de Deus. apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos, o que mata é a solidão. Olha, não deixes morrer este amor que devora esta paixão ardente. Não me deixes um minuto ausente dos desejos do teu coração. De corpo e alma, eu quero mergulhar no sentimento teu. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso, não venhas falar de Deus. Olha, não deixes apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos, o que mata é a solidão. Olha, não deixes morrer este amor que devora esta paixão ardente. Não me deixes um minuto ausente dos desejos do teu coração. We'll be right back. que você quer beber. Eu vou do uísque e você pede aí o que você quiser. Amigo, te chamei pra conversar. Eu quero desabafar. O assunto hoje é mulher. Há tempo que eu vivo no sufoco. Meu casamento acaba pouco a pouco. E olha que eu sei que estou errado, precisando de um conselho seu. Amigo, sei que ela se cansou de tantas vezes que me perdoou. Amigo, pensa num homem perdido. É assim que eu estou. Amigo, quem sou eu para dar conselhos? Olha meus olhos vermelhos. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Tenho inveja de você, que ainda pode resolver sem ter que se separar. Amigo, grande amor é o de casa. Amigo, a gente aqui não vale nada. E vai buscar prazer em outra cama. Sentimento não se engana. Amigo, ponha-se no lugar dela. E sua vida real não é novela. Esfria essa cabeça e vai para casa. Volta para quem te ama. Ora então, mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estão à escuta da nossa música. Estão na presença de Lourenço. Então, eu desejo um bom dia a todas as pessoas que me enviam de mensagens a dizer que façam um bom programa e tudo. E para vocês que trabalhem, uma boa coragem e que estejam sempre, sempre bem dispostos para escutar a nossa rádio. Esta rádio é nossa, é a vossa, vocês é que fazem estas emissões. E se vocês quiserem dedicarem um disco aos seus colegas, ao seu amigo, ao seu pai ou à sua mãe, vocês não hesitem, telefonem ao 02 38 43 48 00. Aqui estaremos à vossa disposição. Era então, boa continuação e até já. Tu és que a palma da vida não. Sabes que vai entrar no meu coração. Cigana, diz-me porque é que ficaste triste. Se há razão para ficar assim, diz-me o que viste. Cigana, quem é que me vai fazer sofrer? Não me quero entregar e arrepender. Prefiro ficar sozinho, sem amor e sem carinho. Cigana, tens o segredo do meu destino. Cigana, cigana, cigana, por que não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? A palma da minha mão, tu sabes quem vai entrar no meu coração. Cigana, diz-me porque é que ficaste triste. Se há razão para ficar assim, diz-me o que viste. Cigana, quem é que me vai fazer sofrer? Não me quero entregar e arrepender. Ficar sozinho, sem amor e sem carinho. Cigana, tens o segredo do meu destino. Cigana, cigana, cigana, por que não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Cigana, cigana, cigana, porque não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Cigana, cigana, cigana, porque não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe. Beijado por rimas, quatro pontos abraçados. Porto acorda a cantar, desperta na madrugada. Tudo é cor e harmonia dentro de ti, ó cidade. Trabalhas com alegria, sem pensar na tua idade. Tudo é cor e harmonia dentro de ti, ó cidade. Trabalhas com alegria, sem pensar na tua idade. Dorme a cidade, na rua acaba o delício. Porto sem dar por isso vai descansar. Na madrugada voamos e cabarés, e o Porto de Lés a Lés tem lucidade. Chega a noite, então a lua, a cidade vem espreitar. É sombra em cada rua, essa torre secular. Tão firme nós dentro do céu, esta cidade tão nobre. Cada casa é um brasão, mesmo da gente mais pobre. Tão firme nós dentro do céu, esta cidade tão nobre. Cada casa é um brasão, mesmo da gente mais pobre. Minha cidade, na rua acaba o polício, e o Porto sem dar por isso vai descansar. Na madrugada, voados e cabarés, e o Porto de Lés a Lés tem cidade. Santo António quebra as vinhas às raparigas solteiras. São João vai consertá-la com jeito e boas maneiras. Santo António casa as moças. São João é seu padrinho e para lhes abrir o céu, lá vem São Pedro Velhinho. São João batizou Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. São João batizou Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. São João, para ver as moças, fez uma fonte de cortiça. As moças não vão à fonte, São João tudo se arriça. João, Pedro e António são santos de devoção. Quem me der esses três santos, metê-los no coração. São João batizou Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. São João batizou Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. Batizou Cristo, Cristo batizou São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. No shit. olhos risonhos, nem deixes tuas saudades desiludirem teus sonhos. Nem precisas de um mundo ter para que a vida te sorria. É preciso saber viver os encantos do dia a dia. Pois baila, então baila, esquece tudo e toca a bailar. Pois baila, então baila, mete o medo do corpo a vibrar. Pois baila, então baila, valoriza o tempo que é. Pois baila, então baila, faz da vida uma festa. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo, me dá um beijo em troca do meu coração. Me dá um beijo e faz de mim o que quiseres. Por esse amor aguento tudo o que vier. Água de grar, qual for o preço, felicidade mora no teu endereço. Água de grar, qual for o preço, felicidade mora no teu endereço. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo, me dá um beijo e também tua paixão. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo, me dá um beijo em troca do meu coração. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo, me dá um beijo e também tua paixão. Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo, me dá um beijo em troca do meu coração. Não é de ferro. Quanto mais me provocas, mais eu te quero, mais eu te quero. Para de me provocar. Meu coração não é de ferro. Quanto mais me provocas, mais eu te quero, mais eu te quero. Quando passas por mim, o meu coração dispara. Olhas e dás o sorriso, quase perco o juízo. Nosso amor está na cara. Não sei qual é a tua intenção. Olha que eu levo a sério. Se me amas tanto assim,

conquistar teu coração. Dizem que ela é feia, mal educada, que ela é tudo. Mas pra mim é bonita, bem comportada, a mais linda do mundo. Quando passo com ela, todos nos olham a criticar. Não faz mal, não importa, porque é com ela que eu vou casar. Não faz mal, não importa, porque é com ela que eu vou casar. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. De manhã ao acordar, vocês não sabem como lamento. Não pude estar com ela, mas ela está no meu pensamento. Mas quando a noite vem, logo que sinto que algo me diz. Mesmo sendo ela feia, vou estar com ela, vou ser feliz. Mesmo sendo ela feia, vou estar com ela, vou ser feliz. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Dizem que ela é feia, mal educada, que ela é tudo. Mas pra mim é bonita, bem comportada, a mais linda do mundo. Quando passo com ela, todos nos olham a criticar. Não faz mal, não importa, porque é com ela que eu vou casar. Não faz mal, não importa, porque é com ela que eu vou casar. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela, quero ela só pra mim. Ai, eu gosto dela assim. Ai, eu gosto dela. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Ora, 10 horas e 1 minuto aqui na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então espero que vocês estejam a passarem uma ótima manhã na nossa companhia. Pois hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2020. E vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia aqui com a missão A Nossa Música. Vamos a ficar com muita, muita música hoje e bonita música portuguesa. É pior que um facão, corta sem dó dos outros, só causa confusão. errado. Você deve aprender. Olha mais pro teu lado. Deixa a gente viver. Pois senão qualquer dia você vai apanhar. Vê se toma vergonha. Pare de se agotar. Deixa a vida dos outros e cuida da tua, fofoqueira. Fofoqueira, fofoqueira. Deixa a vida dos outros e cuida da tua, fofoqueira. Você é uma cobra daquelas venenosas. Se a gente foqueia, você faz nossa cova. Sua língua felina é pior que um facão. Corta sem dó dos outros, só causa confusão. Cuida da tua, fofoqueira. Fofoqueira, fofoqueira. Guitarras treinai, viradas para o céu, fadista chorai, porque ela morreu. Deixa um filho idolatrado, que outro afeto assim não tem. Chama-se o triste fado, que vai ser desenjeitado, se perdeu o maior bem, o amor de mãe. Bem longe onde o luar no azul tem mais luz, eu vejo a rezar aos pés de uma cruz. Guitarras treinai, viradas para o céu, fadista chorai, porque ela morreu. Guitarras treinai, viradas para o céu, fadista chorai, porque ela morreu. Maria, saber o que ela ama, é preciso amar-se.

amor faz correr. Não sei se o que mal se desfaz. Confesso que me deixas indeciso. Será que já de amar não sou capaz? A sombra vou vivendo de amor. Fantasma desse amor já não me deixo. Não posso mais viver sem estar contigo. Ou outro por mais que esteja. Volta, meu amor, volta bem. Volta, por favor, só eu gosto. Volta, meu amor, não sou nada assim. Esquece esse amor, eu sou louco. Eu sinto em meu viver. Transporto essa dor dentro de mim. Só se descobre quem faz. Volta, meu amor. Volta, vem. Volta, por favor. Só eu gosto. Volta, meu amor. Não sou nada. Esquece esse amor, sou outro. Volta, meu amor. Volta, vem. Volta, por favor, só eu gosto. Volta, meu amor, não sou nada sem ti. Fazia lá dentro, foi sendo por ela. A minha vida tornou a ficar com aquela alegria. Que eu conheci depois, foi embora, há muito que eu não via. O sol do Torrinha trouxe para mim o calor. E os meus lábios por ti conheceram. Comecei a sorrir, a primavera chegou e eu fiquei muito mais feliz com este novo amor. E aquele frio vazia lá dentro foi sido por ela. A minha vida tornou a ficar com aquela alegria. Que eu conheci depois foi embora há muito que eu não via. O sol voltou a brilhar. triste dolor. Ora, 10 horas e 19 minutos, então esta música vai da parte de Paulo Costa para José, benfiquista, o da bomba. Pois eu não tenho aqui música da parte do Coisas dos Benficas, não posso passar, então passa esta musicazinha, espero que seja do agrado dele. Fazemos a música da mais criada, é para agradar. Senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos começar. Se gostarem de ouvir, venham para a pista cantar e dançar. Somos boa gente e vamos mostrar-lhe que somos capazes. Em cima do palco, para a nossa música, pois somos os ases. Formamos uma família por dentro da música, cheio de ser a portuguesa. Somos boa gente e vamos mostrar-lhe que somos capazes. Em cima do palco, para a nossa música, pois somos os ases. Provamos uma família por dentro da música, cheio de beleza. E temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Nós somos os ases, tocamos e cantamos para divertir. Ficamos felizes de vos ver contentes a dançar e a rir. Hoje é dia de festa e o grupo deseja muitas felicidades. Aos novos e aos velhos, aos mais pequeninos de todas as idades. Somos boa gente e vamos mostrar-lhe que somos capazes. Em cima do palco, para a nossa música, pois somos os ases. Formamos uma família por dentro da música, cheio de beleza. E temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Somos boa gente e vamos buscar e somos capazes. Em cima do palco, para a nossa música, pois somos os ases. Formamos uma família por dentro da música, cheio de beleza. E temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Ora, pois então, esta música foi pedida da parte de Paulo Costa para José, o benfiquista da bomba. Ele pediu uma canção da bomba, não teve, mas espero que seja esta música, seja do seu agrado. Ser a portuguesa. Somos boa gente e vamos mostrar que somos capazes. Em cima do palco, para a nossa música, pois somos os ases. Formamos uma família por dentro da música, cheio de beleza. E temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Temos orgulho da nossa nação, ser a portuguesa. Se você fosse por mim, não estaria chorando de pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava a meu lado vivendo momentos de amor. Todo o meu carinho depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Ah, isso agora não. Ora, 10 horas e 27 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então eu mando um bom dia para Sílvia Coelho, que ela está à nossa escuta e diz que esta música é muito bonita e muito obrigado, então, por isso. E então não só, e para toda a gente que está à nossa escuta, espero que vocês estejam a passar um ótimo momento nesta terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Então vamos à música até ao meio-dia. Agora não. Ale então vamos bailar, vamos, opa, baila! Te vuelve loca con el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita ni tampoco por la ropa, porque tiene buenas acciones y tú a mí es loca. Ay, ay, ay, yo canto para esta vida. Ay, ay, ay, tú sola eres mi vida. Ay, ay, ay, cantando de noche y día, bajando y de día, viva ese porquería. Isto até me faz dançar aqui sozinho lá no estúdio, hein? Que linda, linda música. Vamos a dançar, opa! Con el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa, porque tiene buenas opciones y tú a mí me di loca. Ay, ay, ay, yo tengo para esta vida. Ay, ay, ay, sola eres mi vida. amor me cega. Fecho os meus olhos, tenho medo de te ver. Perco os sentidos, ah, sou fraco sem alguém. Quero que saibas que para além de ti não há ninguém. Eu não te quero ver longe de mim, não quero ser estranhíssimo para ti. Eu não te quero ver sofrer por mim, como eu nunca vi. Eu não te quero ver longe de mim, não quero ser estranhíssimo para ti. Os meus olhos, tenho medo de te ver. Perco os sentidos, ah, sou fraco sem alguém. Não quero que saibas que para além de ti não há ninguém. Eu não te quero ver longe de mim, não quero ser estranhíssimo para ti. Eu não te quero ver sofrer por mim, o meu nome. te encantar, el no poder y temer no viver. Traeme esa bomba, yo quiero aprender. Dos mujeres y de alma africana, dos mujeres y de alma africana. Dame una bomba en tu corpo cigana, dame una bomba en tu corpo cigana. Dos mujeres y de alma africana, dos mujeres y de alma africana. Dame una bomba en tu corpo cigana, dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Doce merengue, alma africana. Doce merengue, alma africana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Doce merengue, alma africana. Doce merengue, alma africana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Doce merengue, alma africana. Doce merengue, alma africana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Dá-me uma bomba em teu corpo, cigana. Doce merengue, alma africana. Doce merengue, alma africana. Dá-me uma bomba em teu corpo. Senhor advogado, não quero defesa e prefiro morrer. Ela já não vive por haver faltado ao seu juramento, ao santo dever. Quando em meu trabalho era noite fria, eu fui dispensado, tive de voltar. Entrei em silêncio, cheio de alegria, para que entre beijos a pudesse acordar. Cheio de vergonha, não posso contar. Ela me traía e ela me enganava, e em meu desespero tive que matar. Era a minha vida que eu me findava. Este triste quadro não posso esquecer. Deixe-me tranquilo, senhor advogado, não quero defesa, prefiro morrer. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Era a minha vida que eu lhe findava. Este triste quadro não posso esquecer. Deixe-me tranquilo, senhor advogado. Não quero defesa, prefiro morrer. Eu arranjei para companheira, de toda a hora dando como louca, beijos na cara, beijos na boca. Que mulher tão bem choqueira. Eu arranjei para companheira, de toda a hora dando como louca, beijos na cara, beijos na boca. E logo ao acordar, ela beija aqui, depois ao levantar, ela beija ali. E passa o dia assim, e só para o fogo. Quando a noite tem fim, beija todo. Se vamos passear, ela beija lá. Depois ao regressar, ela beija cá. E passa o dia assim, e só para o fogo. Quando a noite tem fim, beija todo. já que eu passo a levantar, ela beija o rio e passo o dia assim, separa o fogo. A noite tem fim, me beija todo. Se vamos passear, ela beija lá. Eu passo a regressar, ela beija cá. E passo o dia assim, separa o fogo. A noite tem fim, me beija todo. Que mulher tão bem choqueira, que eu arranjei para companheira. A toda hora dá-me como louca, beijos na cara e beijos na boca. Que mulher tão bem choqueira, que eu arranjei para companheira. A toda hora dá-me como louca, beijos na cara e beijos na boca. Só vim assim, só para o fogo. Quando a noite tem fim, me beija todo. Se vamos passear, ela beija lá. E passo a regressar, ela beija cá. E passo o dia assim, só para o fogo. Quando a noite tem fim, me beija todo. Que mulher tão bem choqueira, eu arranjei para a companheira. Que mulher tão bem choqueira, eu arranjei para companheira. Em toda hora dando como louca, beijos na cara e beijos na boca. Uma mulher na vida de um homem. Comigo estava tudo bem até ela chegar. Não conhecia solidão, nunca senti saudade, até que o meu coração se foi apaixonar. Perdi a minha liberdade, entreguei-me a ela. Aos poucos o olhar distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela. Meu coração se iludiu com aquela menina. Mas voltei, e agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo. Deixei o rumo da estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, que dormem sempre abraçadas. Amigos se perderam nos bares da cidade. O vazio entrou de vez no meu coração. Até o meu melhor amigo já não me liga nada, pois encontrou uma mulher, uma nova paixão. Mas voltei, e agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo. Deixei o rumo da estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, que dormem sempre abraçada. Mas voltei, e agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo. deixei o rumo da estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, que dormem sempre abraçadas. Há uma cigana linda. Ora então, são 10 horas e 50 minutos e espero que vocês estejam a passar um agradável momento na nossa companhia. Ora então, eu vou ficar com mais uma canção ou duas e depois vamos passar a uma página de publicidade. Há uma cigana linda que está louca para beijar. Anda só de imensa menina, porque eu quero é dançar. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, quero te ver dançar. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, quero te ver dançar. Ai, ouve lá tua menina, ouve bem que te vou dizer. Porque esta música é tão fácil de aprender. Ai, ouve lá tua menina, ouve bem que te vou dizer. Porque esta música é tão fácil de aprender. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, quero te ver dançar. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, quero te ver dançar. Vou pedir a este povo que metam as mãos no ar. Porque esta música é tão linda e tão fácil de dançar. Eu vou pedir este povo que metam as mãos no ar. Porque esta música é tão linda e tão fácil de dançar. Mais linda da minha rua, quando passas por mim deixas louco. O meu desejo é ver-te toda nua. E qual a razão por que me ligas tão pouco? Sabes que sofro por ti como ninguém. Porque é que nunca me sais do pensamento? Eu queria que fosses minha, mas tu não deixas. És a mais linda do mundo, a mais linda das mulheres. Não me faças sofrer, não me faças chorar. Não quero mais ninguém no teu lugar. Não me faças sofrer, não me faças chorar. Porque tenho muito amor para te dar. Morena, linda morena, o meu coração é teu, sofro por ti. Morena, linda morena, tu és a mulher mais linda que eu já vi. Morena, linda morena, se soubesses o quanto eu te quero, não eras assim. Morena, linda morena, eu não quero mais viver longe de ti. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans,

Para que essa dançadeira junto a nós venha bailar. Com o embalo e o ritmo desta dança, se o corpo não se cansa, mexendo de lá para cá. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Bem asseada numa grande correria. Toda a semana trabalhaste até fartar. Mereces bem diversão e alegria. E abro o fole, fecho o fole à maneira, para que essa dançadeira junto a nós venha bailar. Com o embalo e o ritmo desta dança, se o corpo não se cansa, mexendo de lá para cá. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Ora então vimos de ouvir o Make da Gaita, Mexe Mexe, que foi pedido de António Lourenço para seus colegas de trabalho. Ora então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. E é da parte de Fátima para José Queiroz, que lhe deseja um ótimo dia, e ela pediu-me então para passar um disco do Roberto Leal, Arrebita, Arrebita. Gabriela, por ela ter muita guita. Agora a minha espinhela arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faço sempre fita. Mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da raça barulhenta, arrebita, arrebita, laica só porque tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Laica só porque tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Laica só porque tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Laica só porque tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ora então estamos a ouvir o Roberto Leal, Arrebita, Arrebita, que foi pedido de Fátima para José Queiroz, que lhe deseja um ótimo dia. E para todos os animadores, mas da minha parte, muito obrigado. Ora então, e continuamos com Toy. Não, eu não consigo. Fico de acordo com tudo o que pedes a sorrir. Meu coração, meu iludo, para não te ver partir. E eu descobri que me mentiste para conseguir o que querias. No momento fico muito triste pelas tuas loucas fantasias, mas compensas com o amor que existe e com prazer dás-me mil alegrias. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora quando me falas de amor. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora, é verdade, sim, senhor. Tu és tão enganadora quando me falas de amor. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora, é verdade, sim, senhor. Dás-me graxa com promessas que não consegues cumprir. Para mim tudo o que peças hei de sempre conseguir. Cuidado com os enganos, pode acabar o amor. E com o passar dos anos fico eu enganador. E quando fizeres a descoberta de ser eu depois enganador, espero que tenhas a mente aberta como eu tenho agora, meu amor. Só te digo uma coisa é certa, tu estás cada vez melhor. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora quando me falas de amor. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora, é verdade, sim, senhor. Enganadora, quando me falas de amor, tu és tão enganadora. sou enganador. Tu és tão enganadora. É verdade, sim, senhor. Ora, então, são 11 horas e 10 minutos. Então, vamos ficar com os nossos discos pedidos. Eu tenho aqui um disco pedido que é da parte de Fernanda Campos para a sua filha e da sua filha para a sua filha que fez ontem anos. Então, eu desejo-lhe muita felicidade e que tenha muitos, muitos anos na vida e de tudo que seja bom. Então, eu vou-lhe passar aqui uma canção que é do Tonton da menina que fez anos. Então vou passar que é o Capa Negra. Eu sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa. Então vimos de ouvir o Capa Negra que foi pedido da Fernanda para a sua filha e da sua filha para a sua filha que fez anos ontem. Então eu vou passar aqui a segunda canção dos Capa Negras, é do meu prazer e para toda a gente que está à escuta também, e um bom dia para todos. Ora, então vou passar o Capa Negra e vai ser Nós Somos Todos Iguais. Preciso de te ver, não há mais ninguém. Mas eu não sei se seremos todos iguais. Há muita gente que é muito especial, mas bom, cada um tem os seus gostos, não é? Ora, 11 horas e 14 minutos na vossa rádio Arco-Íris 96.2. Nós somos estou bem, tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Então vimos de ouvir o Capa Negra, Somos Todos Iguais. Então continuamos com os discos pedidos. Eu tenho aqui mais um disco pedido da parte de Maria do Céu para Rosa Maria, para todos os doentes do mundo, e não esquecendo os animadores, e não esquecendo Madame Pinheiro e Elizabeth. Ora, então vou passar aqui uma cançãozinha que é de Diana Gili. Eu te agradeço, Nossa Senhora. Fátima, eu me ajoelho com fervor. Pede a Deus por todos nós, paz ao mundo e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. Nossa Senhora, Mãe de Deus, anunciada-nos, minha estrela, rainha do céu, creio em ti e creio em Jesus. Fátima, teu infinito amor leva a fé ao mundo inteiro. Quando passas no andor, canta o povo à tua volta, chora gente na multidão, lenços brancos acenando. São milhões que vão rezando em silêncio e com devoção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, anunciada-nos, minha estrela, rainha do céu, creio em ti e creio em Jesus. Ora então, vimos de ouvir Diana Gil, Nossa Senhora Crê em Ti, que foi pedido de Maria do Céu para Rosa Maria, não esquecendo Madame Pinheiro e sua filha, e para todos os doentinhos do mundo e para todos os auditórios. Ora então, vamos continuar com nossos discos pedidos e vai ser, então desta vez, vai ser para o Xanguinha, que é da parte da sua tia Fernanda Campos. Ora, então eu vou passar-lhe aqui uma canção que é o Rubem Aguiar, A Música do Gago. E então este artista vai cá estar sábado no baile em Monte São, São João de Belão. Vamos escutar. Falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me fora. Eu que te fu, futuramente, que metesses no cu, no concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fu, futuramente, que metesses no cu, no concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela. Me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fu, futuramente, que metesses no cu, no concurso de freiras, tornaste uma pupu e donzela. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Eu te amo com ternura, Sara, não me leves à loucura, Sara, eu te amo com ternura, você, querida Sara. Oh, Sara, porque foi aquela carta a dizer que já estavas farta de tanto sofrer por mim? Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. O dia que chegar, você vai ver. Vai mudar isso que tem que acontecer para nossa vida melhorar. E vamos cantar para todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus. Ora então, 11 horas e 28 minutos e vimos de ouvir o Rubem Aguiar, a canção do Gago, que foi pedido para o Xanguinha da parte da sua tia Fernanda Campos. Ora, então e continuamos com mais uma dedicatória e é da parte de do Sr. Agostinho Monteiro. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que ele pediu para eu passar uma cançãozinha à minha maneira. E eu vou passar a Tom e ele diz que para todos os animadores e para toda a gente que passem um bom dia. Ora, então eu vou passar aqui a Mónica Sintra, Anjo da Guarda. Tenho sempre aqui um anjo protetor. Cada vez que estou em perigo, logo ele me salva e afasta sempre de mim qualquer falso amor. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim. Pega bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. No que diz respeito ao amor, sempre me afastou do pior. Só do que é bom me aproxima. Olha por mim. Não me deixa dar nenhum passo errado. Não deixa ninguém estragar minha vida. Olha por mim. Venha quem vier sem amor, sei que não leva a melhor, mas por ele estou protegida. Sei que tenho atrás de mim um anjo da guarda que tira da minha frente o gosto do fel. Cada vez que ele me veja mais ameaçada, as penas das suas asas são o meu quartel. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim. Segue bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. No que diz respeito ao amor, sempre me afastou do pior. E só do que é bom me aproxima. Olha por mim. Não me deixa dar nenhum Ora então, 11 horas e 33 minutos, estamos apenas de meia hora do fim do nosso programa da Música é Vossa. Ora então, vocês estão na companhia de Lourenço e estão na companhia da Rádio Arco-Íris. Ora então, vimos de ouvir a Mónica Sintra, o Anjo da Guarda, foi pedido por ser Agostinho Monteiro. Ora então, e continuamos com a música até ao meio-dia, e vai ser José Malhoa, Hoje no Choro, no Teu Colo. O tempo foi passando e eu descobrindo que tu não eras sincera, ias-me mentindo. Ora então, espero que passem um agradável momento na nossa companhia, que eu estou muito, muito bem disposto hoje. E mensagens que recebias de outros amores. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Dei-te tudo o que havia para dar e tu, bandida, não soubeste amar. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. A vida te deu o perdão, mulher bandida que não tem coração. Hoje não choro, não. Sempre que te confrontava com a realidade, dizias que estava a sonhar, não era verdade. O coração ficou forte e arrependido de ter sido um dia teu, bandida de outros carinhos. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Dei-te tudo o que havia para dar e tu, bandida, não soubeste amar. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Que a vida te deu o perdão, mulher bandida que não tem coração. Hoje não choro, não. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Dei-te tudo o que havia para dar e tu, bandida, não soubeste amar. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Que a vida te deu o perdão, mulher bandida que não tem coração. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Dei-te tudo o que havia para dar e tu, bandida, não soubeste amar. Chorar por ti, não vou. Ora, vimos de ouvir José Malhoa, Hoje não choro por ti, por ti. Ora então, e vamos ficar com Victor Rodrigues, Levanta a mão. Hoje não choro, não. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Hey! Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. É para as loirinhas que eu vou cantar, mas as morenas também querem dançar. Junta-te a nós e venha aprender, pois esta dança põe todo mundo a mexer. E dá um grito, hey! Mais uma vez, hey! Anda a dançar, estás no baile português. Vem as morenas, hey! E as loirinhas, hey! Estas miúdas só dançam agarradinhas. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Hey! Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as loirinhas que eu vou cantar. Mas as morenas também querem dançar. Junta-te a nós e venha aprender, pois esta dança põe todo mundo a mexer. E dá um grito, mais uma vez, anda a dançar, estás no baile português. Vem as morenas e as loirinhas, estas miúdas só dançam agarradinhas. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Levanta as mãos por cima, bate na palma da mão. Oh, nosso viver, tu sorris, eu choro a sós. Eu vou lembrar, tu a esquecer. És dia, eu sou noite amargurada. Tu tens cor, eu tenho mágoa. O reverso sou de ti, vazia. Minha alma está de pranto, já que tu não sabes quanto a diferença está aqui. Quem esqueceu de vez um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem querer o adeus. Igual nosso existir, tu tens luz e eu sem sol. Vivo a esperar tu a partir. Sou noite, tu és dia colorido. Eu sou choro, tu sorriso. O reverso sou de ti. Seu porquê não vês ainda, a diferença está aqui. Ora então, 11 horas e 44 minutos e vimos de ouvir Tony Carreira. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Fátima para seu filho João Pierre, que e desejando um bom dia para ele e para toda a sua família. E então é o nosso animador das segundas-feiras e por mim também um muito bom dia, João Pierre, e um feliz ano novo. Ora então, ela pediu-lhe para passar, pediu-me para passar uma canção do Gago. Até eu vou passar o Contactos com a canção do Gago. E espero que ele passe também um ótimo dia, que é um bom, bom animador de, que a gente tem cá à segunda-feira. Então vamos ouvir a canção do Contactos, o Gago. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escontadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. E o que te for, que te for, que te for, que te for, que te for, que te futuramente meteste num cu, num concu, num concu, num concurso de freira. Tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura donzela. E um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escoltadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. E o que te for, que te for, que te for, que te for, que te for, que te futuramente meteste no cu, num concu, num concu, num concurso de freira. Tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura donzela. E a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escontadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. E o que te for, que te for, que te for, que te for, que te for, que te futuramente meteste no cu, num concu, num concu, num concurso de freira. Tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura donzela. Ora então, 11 horas e 49 minutos, vimos de ouvir os Contactos com a canção de Gago, que foi pedida de Fátima para seu filho João Pierre, que é o nosso animador de segundas-feiras, e que a mãe que lhe deseja um bom dia e muita saúde junto com a sua família, e por minha parte também que tenha um ótimo dia. Ora então, vamos continuar com a música, e vai ser o Jorge Ferreira, Eu Acho Graça. E a vida delas a falar de toda a gente. Falam de todas, mas nunca falam das suas. E dizem coisas do passado e do presente. E quando sabem alguma coisa de novo, quer seja certo ou quer seja brincadeira, na mesma altura vão contar a todo o povo. Mas depois contem tudo à sua maneira. Eu acho graça neste país, toda a coisa que se passa querem meter o nariz. Eu acho graça neste país, toda a coisa que se passa querem meter o nariz. Para melhor afirmação fazem apostas, e à nossa vista nunca levantam a voz. Na mesma altura quando a gente vira as costas, começam logo todos a falar de nós. Porque a saliva que eles têm é vão gastá-la, seja onde for alguém tem de os ouvir. Pois não podemos tapar a boca a quem fala, e eles não podem parar a gente de rir. Eu acho graça neste país, toda a coisa que se passa querem meter o nariz. Eu acho graça neste país, toda a coisa que se passa querem meter o nariz. Ora então, 11 horas e 53 minutos e estamos quase à nossa reta final, e vimos de ouvir o José, o Alberto Torreira, o Acho Graça. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória, e vai ser a última, que é da parte de Maria para Alberto. Então vou passar aqui uma canção que ela pediu para eu passar aos meus gostos, diz que tenho muitas bonitas, e ora então vou passar Ai Amor, Vem Cá, Vem Cá. Fazemos um lindo par. Vem depressa, meu amor, que eu quero te abraçar. Eu tenho saudades tuas e de tudo que é teu. Meu amor, vem cá, vem cá. E se não vens tu, vou eu. Meu amor, vem cá, vem cá. Eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas mal. Vem cá, dar um beijinho. Meu amor, vem cá, vem cá. Tenho saudades de ti. Vem cá dar um abraço. Vai, se não vou eu aí. Meu amor, vem cá, vem cá. Sabes bem o caminho. Vem-me cá dar um abraço muito, muito apertadinho. Meu coração até chora se sabe que tu não vens. Eu tenho saudades tuas, tu de mim saudades tens. Meu amor, vem cá, vem cá, eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas mal, vem cá, dar um beijinho. Meu amor, vem cá, vem cá, tenho saudades de ti. Dá-me cá, dá-me um abraço, vai senão vou eu ir. Meu amor, vem cá, vem cá, tenho saudades de ti. Dá-me cá, dá-me um abraço, vai senão vou eu ir. Meu amor, vem cá, vem cá, eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas mal. Ora então ficamos com José Malhoa, Caipimba Nela. Paris, de um concurso de dança, fica no último lugar, porque eu e o meu par caímos durante a valsa. Mas logo fizemos furor, porque eu e o meu amor inventámos na hora. Parecia uma novela, porque ela caiu e eu pimba nela. Quando ela chegou, o povo exclamou: cai pimba nela. Foguete rebentou, a banda tocou: cai pimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par: cai pimba nela. Esta nova moda, esta minha dança: cai pimba nela. Quando cheguei à posição, disse logo o sacristão: não te rales com isso. Pois perder ou ganhar, o importante foi lá estar. Aprendeste com isso. Mas logo fizemos furor, porque eu e meu amor inventámos na hora. Parecia uma novela, porque ela caiu e eu pimba nela. E quando ela chegou, o povo exclamou: cai pimba nela. Foguete rebentou, a banda tocou: cai pimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par: cai pimba nela. Esta nova moda, esta minha dança: cai pimba nela. Ora, pois então, faltam 2 minutos para o meio-dia e eu, de minha parte, despeço-me e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que tivessem gostado da minha manhã de emissão a nossa música. E então, muito obrigado a todos que me telefonaram e a todas que me telefonaram também, e que eu desejo um ótimo dia e um bom e uma ótima semana. E espero que esteja cá então sexta-feira para apresentar mais uma emissão. O fim de semana está à porta. Ora então, espero que vocês se cobram bem, porque o tempo é já no frio, e espero que tenham um ótimo apetite. E daqui a pouco deixo-vos com a rádio RDP Internacional para vocês ouvirem algumas informações lá de baixo, para saber um bocado o que se passa. E por minha parte, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. E tenham muita, muita sorte. a gente vai ficar ainda, ainda vou ficar ainda com um bocado desta canção. Boa sorte, bom apetite e obrigado a todos que estiveram na nossa companhia, na companhia da rádio Arco Íris 96.2. Eu te desejo de todo o coração. Ora então, muita, muita boa sorte para todos. É o que eu desejo a vocês e muita saúde. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração.